Hoje inicia-se uma nova era. A partir da promulgação deste documento, consolidam-se as bases do Estado-nação planetário. Decreto Libertário, artigo único, parágrafo único. Eu vou proibir o sonho. O sonho é mentiroso, quer se tornar realidade, inflama os sentimentos. O sonho é uma coisa perigosa. Eu vou proibir o amor. O amor tudo compreende, o amor tudo suporta, o amor tudo perdoa. Todos querem o amor, e eu sou muito ciumento. Eu vou proibir outras instituições. O beijo, o carinho, a amizade, o respeito, a maternidade. Eu vou proibir que as pessoas sejam elas mesmas. Eu vou proibir o pensamento. Será considerado vadiagem, e a vadiagem já está proibida. Eu vou proibir o aperto de mãos. Só será permitido aos generais que estiverem em campanha. Eu vou proibir tudo o que ainda não foi. Por fim, só será permitido viver e só. E para que eu não me ressinta das muitas proibições e poucas concessões, vou permitir que se matem uns aos outros. Suzano, século XXI, publique-se e cumpra-se.